Salve simpatia, está mais uma vez no ar, Muqueca de Siri, pela Rádio Campeche. E hoje nós vamos ter um programa com um tema sobre a lua. Divirtam-se. As ideias mirabolantes de dois lunáticos. Na casa da minha infância, moravam a lua e o vento, a flor da noite, a fragrância, o violão e o relento, davam prazer e uma ânsia a cada breve momento que se guardava à distância de mágoa e de desalento. Mas dada a sua inconstância, a lua mudou o movimento, o vento perdeu a importância da flor, nem tem fragmento. Secou nessa circunstância o orvalho do firmamento, violão que foi dissonância, virou violão de lamento. Ouvimos Quarteto em Si e Cristóvão Bastos, Mudança de Lua, e agora Caetano Veloso, Lua e Estrela. Chegando, luzes morrendo nesse espelho que é nossa cidade. Quem é você? Oh, qual o seu nome? Conta pra mim, diz como eu te encontro. Mas deixo ao destino, deixo ao acaso. Quem sabe eu te encontro de noite no baixo brilho da lua. Oh, noite é bem tarde, penso em você, fico com saudade.

Você está sintonizado na Rádio Campeche. Este é o programa Muqueca de Siri. Programa especial sobre a Lua. Noventa e 8.3, uma frequência comunitária. Lua hoje em São Paulo não há. Volto pro hotel e recebo um recado. Olho para quem me deu o recado. Vejo o crachá, Vânia, no peito dela. Tenho inveja dela, a recepcionista Vânia. Vânia, que não dormiu contigo. Vânia, que nem te conhece. Vânia, que nem sente saudades suas. Vânia, em quem você não entrou continental e belo com o melhor do seu masculino. Vânia, para quem você não significa nada. Vânia, para quem você sequer existe. Pois foram os incorrespondidos ouvidos de Vânia que escutaram a sua voz. Que raiva! Saudade. Olhe para o céu. Lua hoje em São Paulo não há. Nem nada. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. J'ai besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me sauver la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin du soleil pour voir venir le jour. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá Estamos ouvindo Até a Lua com a Janaína Pereira e Cataia. E em seguida a gente vai ouvir o Marco André, o Pedro Luiz e o Paulinho Mosca, Clarão de Azular. Duas figuras muito queridas do programa, Janaína Pereira, a Dinda, que já participou do programa, e o Marco André. Um abraço, um beijo. Clarão de Azular e Lua Namoradeira. Viva Dona Nete! A brancura na espuma que pintou os praeiros pra lá de Alcuduau. Ventania nas velas, azuis e amarelas, e as estrelas que podemos tocar. Galopando no vento me chegou som de zimba de longe a embalar. O cabloco ecoando o som dos curimbós, convidando no baque pra dançar. Hey! Hey, hey! Vem tu verequetear, hoje tem luar, clarão de azular já tá rafio. Vem se banhar de flor, vem carimbolar, mão pra espalmar, traz o teu tambor. Vem verequetear, hoje tem luar, clarão de azular já tá rafio. Vem se banhar de flor, vem carimbolar, mão pra espalmar, traz o teu tambor. Hoje tem luar, clarão de azular.

Muqueca de Siri na Rádio Campés 98.3. Moonlight Serenade com Orquestra Tabajara no fundo. E no lado A ouvimos Começamos esse programa em Luarado com Quarteto em Si, Cristóvão Bastos, Mudança de Lua. Depois a gente ouviu Caetano Veloso, Lua e Estrela. Só quem viveu nos anos 80 vai lembrar desse anel de Lua e Estrela. Olha, denunciando a minha idade. De Caetano Veloso também ouvimos Lua de São Jorge, mas aí cantando Maria Creuza. Interpretação de Maria Creuza. Depois a gente ouviu Gilberto Gil, A Gente Precisa Ver o Luar, Elisa Lucinda, Lua Hoje Não, Mano Tchau, Gebeson de la Lune. Vamos lá. Gebeson de la Lune. Depois a gente ouviu Janaína Pereira e o Cataia, Até a Lua. Ouvimos também Marco André, Pedro Luiz e Paulinho Mosca, Clarão de Luar e Lua Namoradeira. Táxi Lunar com Léo Tutcherman. E por último ouvimos Celi Campelo, Banho de Lua. Tintarela de Luna, original italiano. Este é o Muqueca de Siri que vai ao ar toda quinta-feira, depois do proselitismo babaca da Voz do Brasil, às 8 da noite, a gente quebra tudo agora com programas temáticos. Passamos pelo mar, pelo vento, hoje é a lua. E no final do programa falaremos sobre a quinta que vem. No domingo tem o repeteco das 11 ao meio-dia. Mandar um abraço pra galera no Latino e sintonizada ouvindo a gente lá. Um beijo enorme, daqui a pouco a gente vai tomar uma aí. Quer trocar uma figurinha com a gente? Então, fala, segue a gente no Muqueca de Siri, arroba Muqueca Siri. M-U, tá? Não é Moqueca. E não tem D Siri, é Muqueca Siri. Instagram, Facebook. São Yantó. Tonada de Luna Aliena.

aviso da lua que menstrua. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Na serra da terra ouviu-se um cantar astro-mor. Um raio, um brilho, uma luz fez-se um canto maior. Ecoou da fora a partir desse sol do Exu. E cantou, encantou, asa branca, cauã, transportou Pajeú. Solo, Araripe, alma, sertã, sons do Brasil. Canto de fé, acalanto de amor, pranto viril. Caiçara, quem dera, fizesse o tempo voltar. E de novo esse canto a gente pudesse escutar. Saudade tua, eterno lua, lua de amor, lua de paz, lua feliz, lua sertão, lua canção, lua Brasis, lua baião, lua Luiz. Serra da terra ouviu-se um cantar astro-mor. Um raio, um brilho, uma luz fez-se um canto maior. Ecoou da fora a partir desse sol do Exu. E cantou, encantou, asa branca, cauã, transbordou Pajeú. Solo, Araripe, alma, sertã, sons do Brasil. Canto de fé, acalanto de amor, pranto viril. Caiçara, quem dera, fizesse o tempo voltar. E de novo esse canto a gente pudesse escutar. Saudade tua, eterno lua, lua de amor, lua de paz, lua feliz, lua sertão, lua canção, lua Brasis, lua baião, lua Luiz. Saudade tua, eterno lua, lua de amor, lua de paz, lua feliz, lua sertão, lua canção, lua Brasis, lua baião, lua Luiz. Seu Luiz, a saudade é grande, mas nós vamos levando por aqui. O baião tá em alta, viu? Forró cada vez melhor. E Chico Bezerra fazendo essa grande homenagem a Luiz Gonzaga, nosso querido rei do baião.

E a próxima música vai para todos os notívagos, boêmios e amantes da noite. Ana Júlia e Kiko Zambianchi, Só Vivo de Noite. O dia me faz mal, a noite me faz bem. De dia eu não sou nada, de noite eu sou alguém. Que toco o violão para as estrelas na amplidão. Que canto uma canção para espantar a solidão. Batucando tamborim pra alegrar meu barracão. De dia tem crediário, movimento bancário. Barulho de guichês, marreteiros, camelôs. De noite sou proprietário da lua, que é minha mãe. Marreteiros, camelôs, de noite sou proprietário da lua, que é minha amante, que me espera. Sempre o vegante, o dia me faz mal, a noite me faz bem. É de noite que eu acordo. Viva Marrom, Alcione! Lua, menina! Lamparina do mundo, vivo na solidão. Tenho o corpo cansado, olhos presos no chão. Só o teu prateado me dá grande emoção. Tenho o corpo cansado. passado. Olhos presos no chão, só o teu prateado me dá grande emoção. E hoje é aniversário do Zeca Pagodinho. O Brasil te ama, Zeca. E agora a gente vai ouvir com ele Lua de Ogum. Viva Jessé Filho! A lua, quando clareia o terreiro, em forma de pandeiro, o samba brasileiro fica mais bonito. A voz do partideiro vai ao infinito. Há sempre uma história a contar para um povo que veio de lá, de alma em mar. É uma voz que não se cala e superou a senzala e conseguiu se libertar. É uma voz que não se cala e superou a senzala e conseguiu se libertar. Os astros têm influência no samba, clareia a mente de um bamba que cultiva a inspiração. Lua de Ogum, não deixe em momento algum meu samba na escuridão. Clareia meus acordes musicais, ou será que a lua de São Jorge não é má? Clareia meus acordes musicais, a lua. Do B do Muqueca de Siri de hoje, sobre a lua ouvimos São Yantó, Tonada de Luna Niena, Hungria, Pisando na Lua, Os Paralamas do Sucesso, Tendo a Lua, ao vivo do acústico da Outrora MTV, Persuí Bergarabá, Luna Hermosa. Essa vai pro Hopi, aí na escuta, no Latino, Escozinha Bar. Daqui a pouco vamos lá comer um pastel de camarão. Aí um interlude com Elisa Lucinda, um verso do poema A Lua Que Menstrua, que fala muito sobre a mulher. Procura aí nas redes sociais, no YouTube, você encontra. Querida Elisa Lucinda, grande poetisa. Dominguinhos, um remix de Lua Brasil, Antônio Zambujo com Miguel Araújo, Luar do Sertão. Aí uma homenagem a Luiz Gonzaga. X Chico Buarque, Lua Cheia. Ana Júlia com Kiko Zambianchi, Só Vivo de Noite. Alcione, Amarrom, Lua Menina. Zeca Pagodinho, Gessé Filho, aniversariante de hoje, Lua de Ogum. E no fundo estamos ouvindo Serelepe com Rafael Amarante, Na Lua de Dominguinhos. E Hoje Ladeando com Sivuca. E o Moqueca de Siri de hoje está chegando ao fim. Esse programa enluarado, muito lindo. Toda quinta-feira nós estamos aqui na Rádio Campestre 98.3 às 20 horas. Domingo a gente tem o repeteco do programa de quinta. Então se ligue aí. E se você quiser ouvir de novo esse programa, além de domingo, se quiser ouvir qualquer hora, quiser indicar para os seus amigos, a gente coloca também nas nossas redes sociais, no Facebook. A gente, amanhã mesmo, a gente já vai colocar o programa baixado, né? Para vocês ouvirem. Fica na rede no archive.org, archive.org. Ad Eternum, desde 2006, Moqueca de Siri publica lá. E tá tudo na internet pública, não tem banner, não precisa fazer inscrição, é chegar, baixar ou ouvir. E vamos encerrar com a deixa para a próxima semana. Vai ser um carnaval atípico, mas aqui na quinta-feira faremos um baile de salão, um programa de marchinhas, de músicas que remetem a carnavais idos, enquanto a gente espera a vacina para poder cair na folia assim uns 3 dias sem voltar para casa. Vem vacina. Em casa estrupiado, tipo gato. Vem vacina, gato sem ser castrado, né? Então. Então até a próxima quinta. Espero que tenha gostado. Um bom fim de semana. E se cuidem, não esqueçam de passar álcool nas mãos, lavar as mãos e continuar usando máscara, porque vacina vai demorar, minha gente. Isso. Moqueca seria um programa com álcool gel e máscara. Para terminar, Eduardo do Sec, Pedro Paulo Malta, Juliana Diniz, neta do Monarco, Alfredo Del Penho, querido amigo, Soraya Ravenli e Sabrina Corcucci. A lua é dos namorados, a lua é camarada, Pastorinhas. Essa surpresa vai para Gemunis. Fechou. Opa! Teus, é cedo ainda pra dizer adeus. A noite é linda nos braços teus, é cedo ainda pra dizer adeus. Vem, não deixes pra depois, depois. Vem, que a noite é de nós dois, nós dois.